Gol na MAS 63, submantenha nível de voo 260. 260, gol na 963. Azul 4958, estabilizado ERS. Azul 4958, ciente, chama torre frequência 198.95. 198.95, azul 4958, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4958, vai passar em Índia Serra. Azul 4958. Ainda no avistado, continua a aproximação, guarde pista no zero livre. 4958. Gol na 963, semicentro Recife, 125 decimal 1, ao CERN 123 decimal 8. Recife 125, 1238, gol no 963, bom dia. Bom dia. Gol no 649, está aprovando o 367. Tente o gol no 649, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Botará estabilizado. DB Pouso 110, azul 4958. Informa que avistou a pista 1600 pés. Grato. Paulo Salvador, é o Portugal Tango Oscar Fox. Portugal, acho que Tango Fox é isso. Afirmativo, Tango Oscar Fox, o gate virou 11. Solicito autorização de reboque para o gate número 1 do pátio de carga. Autorizado, autorizado, dentro do reboque o Portugal Tango Oscar Fox. Ok, graças. Azul 4958, no solo 47, livre direita, chame 2019. Direita 219, azul 4958, bom dia. Sente, iniciando o pushback e reportarei ao término. Salve, nosso 8, autorizado, SAC, Kilo 43, 3 Lima, Porto Sobre. Kilo 43, 3 Lima, Porto Sobre. Utilizado na final, Luna 649. Luna 649, chame torre, 118, decimal 95. 95. Luna 649, confio o controle. Afirmativo, vai chamar 18-15, confio. 118, decimal 95. 95, então, obrigado, boa tarde, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Golo 649. Bom dia, Golo 649. Reporte visual com campo. Reportará, qual que é o teto estimado? Golo 649, informo que o aeródromo opera visual. Acredito que o teto esteja acima de 1.500 pés. Gente, vai reportar o teto, já está passando 1.600, ainda não visou. Bono 649, QNH10 no 3, o vento 260 graus, 029, reporte quando visual. Estou a 1.200 pés, vou no 649. Voo 649, pouso autorizado, pistão no 0, vento 280 graus, 03 nós. Teve pouso na 10, gol no 649. Igual no 649, no solo 53, táxi à direita, chama o solo 12, 1 decimal 9. Direito 29, 649. Rio 5973 para cópia, chame 121 decimal 9. Rio 5973 para sair da PUC Transição na Caju, aguarda cópia. Fala, eu vou no 649, de novo, bom dia. Bom, no 649, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, por 8, no 649. SAP Tango Oscar Fox na escuta. Tango Oscar Fox na escuta. Tem um boi que vai ingressar no portão 08, então reboque a aeronave até início do Travel 09, deixando livre a entrada do portão 08 para um Boeing da Gol, ok? Ok. É, parando no Travel da 09. Isso com o 973 para o copo. E já está bravo, chame o solo 12, 1 decimal 9. 330, sai da Puga, pressiona a Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5577. VP Zulu 17, nível 360, saída Arbol 1, Elefa, primeira curva direita, transponda 5555. Brasília 360, Zulu 17, controlando pista 10, Arbora, Elefa, curva direita, transponda 5555, 3597. 3597, treinamento correto, faço check no rádio, tá parecendo metálica a transmissão, não sei como informar. E a porta não puxa. Consigo comunicar agora, 3517? Melhorou bastante. Tato. Salvador, bom dia, Oscar Bravo. Bom dia, Oscar Bravo, solo. Bom dia, solo. É, autorização para 7 reatores aqui, rádio 3, posição 6 Romeu. Confirmando para teste de motores, já coordenou com. Três autorizados, puxa, portar para o ataque. voador é o Portugal, Tango Oscar Fox. Portugal autorizado, reboque até através do portão 612, mantendo posição através do portão 612. Ok, autorizado até através do 612. 35 no 7 no 07, pushback acionamento. 35 no 7. Autorizado, push, contact. Iniciando, reportando, 35 no 7. O Portugal, o Tango Oscar Fox, desconsidera a autorização de posto 9. Mantenha a presente posição, aeronave, portão 07, vai iniciar posto no momento. Portugal, TAP, Tango Oscar Fox, solo. Oscar Fox na escuta, mantendo posição. O 235 no site confirmando, totalmente pronto, já iniciando posto? Afirmativo, vai iniciar agora. Change. Informação em curso, Oscar, confere. É, chame o solo 121 no decimal 9 para a cópia. Estou chamando 129. Certo. A gente estava só aguardando o operador de finger aqui. Né? Parece que ele está se retirando agora. Eu não sei se tem algum outro colega para iniciar o táxi. Negativo, vamos prosseguir a aeronave reboque. Volta pronto, táxi. Ah, sim, então, obrigado. Autorizado o táxi de Índio, ponte para dono 0, torre 1 no 8, espanhol 95, igual no 0 no 3. Uno 233, Brasília, autorizado. Nível 360, VP Zulu no 7, saída da Boa 1, eleva a primeira curva direita, transponda 5002. E o 5973 autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 250 graus 059. 5973, decolado 04, chame controle Salvador, em 119, decimal 8, bom voo. 198, tem um ótimo dia, 5973. Controle Salvador. Bom dia, linha 5973. Linha 5973, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, linha 5973. Da esquerda, transponda é 5055. Azul 400, paciente, Recife 350, autorizado via Eucalipto-Lu, 17, saída PUCA, transição Aracaju, curva esquerda, 5055. Confirmando, transponda 5005, reporta PUSH, 4234. 5005, transponda azul 4234. 597 para o táxi de fundo, 61, 3 horas de fundo, confirma. Autorizado táxi, 357, via Índia, ponte de paradão no 02, 118, 95, ligou no 014. Índia, ponte de paradão no 0, 1895, obrigado, 3597. TAP Oscar, corrigindo, TAP Tango Oscar Fox, autorizado, reboque, aponta o teste. Ciência, autorizado, reboque, até a posição 1 do 4 de descarga. Solo Salvador, é o Mike Hotel East. Mike Hotel East. O Mike Hotel East no 43, posição 2, Romeu. Solicito autorização para ser rebocado para o pátio 1, posição 2. Antena nave taxiando em sentido contrário, é um 330, provavelmente vai demorar um pouco para iniciar seu reboque. O Mike até hoje. Sim, Mike, aguardo, obrigado. Alô, Angel Cabral. Angel Cabral. Confirmo o tempo dos testes aqui, um bom dia e obrigado. Bom dia. 7, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 240 graus, 1 no 2 nós, agora, confirme se tem condições de decolar da pistão no zero com vento. Aguarda a coordenação. Aguarda a coordenação. 2233. A pista de uso agora no momento é 28. Então, mantém a autorização, modifica a saída para Elefa 1 Alfa e após a decolagem mantém proa até 2500 pés, 2500 pés, após iniciar a curva para sair na saída. Então, que tem a sua partida agora é 22, sua saída vai ser Elefa 1 Alfa, mantendo a proa até 2500 após a saída aqui do 93. Correto. Azul 4234. Azul 4234, escuta. 228 no momento. Mantém a autorização. Modifica a saída para a saída Aron. Após Aron voa posição Aracaju. Após a colagem mantém proa até 2500 pés. Após curva direita na saída. Azul 4234, quente agora fica 28. Saída agora Aron, transição Aracaju. Mantém proa até 2000, depois curva direita. Correto, conta pra mim. 4234, aqui. Série 2223, só. Escuta, possível. Série 2228. Após a colagem, mantém proa até 2500 pés. Após curva esquerda, na saída Elefa 1 Alfa. Pequeno desvio à direita, proa 285, 20 milhas desde a formação. 735-7, após desvios, voe Elefa. Após desvios, retorna proa de Elefa, 735-7. Pouso 66, ciente, som no copo. Eu teria como informar a envergadura do Airbus 319 do 320? Afirma, 35.9. Grato. Nada. Alfa November Charlie Alfa Fox, direto. Nível 180, decola pista 28, mantém pro até 2500 pés, após curva esquerda na saída Sanvo 1. Transição Coral. Transponda 5423. É autorizado Guarulhos via rota plan de voo. Ela USP 33 até o Deus. Após USP ponto, decola da 28. Mantenha a rota até 2510, após curva esquerda, na saída Sanvoano, transição Coral. O código 5423, e o solicitado 160, verde. Sempre o planejamento correto, vou coordenar o nível. Só reporta para o táxi, todo meu amigo. Aguardando o voo. Paraná de Lola 233, temos Zona 40 a borda. São 3 horas e 46, palmas. Zona 233, autorizado táxi a Juliette, Alfa. Golf, ponto de parada 28, chama Torre 1 no 8, só 95, Crengal no 0 no 4. Via Juliette, Alfa, Golf, ponto de parada 28, 1895, Mora 23. Sem chuva no momento, gol na 755. O azul chama 014. Gente, o gol na 755. Gama 755, prossiga. Vou chamar, por favor, o flight da IBS-132, por favor. Confirma, não está recebendo? Não, só estou perguntando se o flight do IBS-132 está operando ou não. Está operando, Gama 755. Tá bom, Gama 755. Após a colagem da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva à direita na saída MOM, transição Nenim. Transponda 5566. Ao término 1260. Pronto, ofito, agora Recife 128.8, ao término 260, bom dia, 3547. 0010, após MOM, Nenim. Executa a saída. 5566 transponder, 198 é a frequência do controle Salvador. Sideral 9970 na 5 Lima, pacificada. Sente Sideral, confirmando transição. Nenim, reporta para o posto. Nenim, transição, reportará Sideral. Federal 9970 tem chamado do Augusto. 10 minutos. Gente, Mike Hotel Yankee, autorizado Mr. Reboque, reporta na saída para 3 para ingresso 41. Confirmando Hotel Whisky, Reboque para a posição 2, ok? Reportando na saída do Pad 3, obrigado. Botão 3, Sol Salvador, Portugal, Tango Oscar Fox. Provisório, tá? Bom dia. Ok, obrigado, bom dia. Salvador, Gono 233, pronto para decolar de captura 2. Gono 233, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 250 graus, 099. Deve alinhar e decolar pista 22, Gono 233. Salvador, bom dia, aqui 2783, Mapapá. Azul 273, bom dia. Só um minuto, Cota. Mais um. Pushback, instrumento azul 4234, ponte 3. Azul. Gono 233, decolados 22, chame controle Salvador em 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, 233. Controle Salvador, Gono 233, decolou, elefo no alfa, inicia a curva após 2500. Gono 233, contato radar, suba para o nível 360, saída elefo no alfa. Eleva 1 no alfa, sobe ao 360, ou 1 no 233. Gono 755, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. Desça 2000 pés, autorizado ILS, pode confirmar o ILS? ILS Zulu da pista 28, Gono 755. É possível realizar o LS X-Ray da pista 28 para o Gono 755? Afirmo, Gono 755, desce então para 2500 pés, autorizado da presente direto Serra Vita 363, autorizado ILS X-Ray reporte estabilizado. O Gono 755 vai voar agora na proa do Serra Vita 363, autorizado 2500. E ele é X-Ray da pista 28, reportará estabilizado. É 755. Mano, autorizado, nível 160, quando pronto, táxi chama torre 198, decimal 95, decimal 90 no 4. Sem dúvida, decimal 95, vou te chamar na parada. O voo do 66, podia confirmar a POB autonomia? Negativo, 0 meia bordo, vamos para a autonomia de 6 horas. Copiado, cara. Paulo Salvador, passarei do 2223 para push back estacionário. 3-2-2-2-3, autorizado, push, reporte do Antártico. Push back estacionário, chamar a frente, passarei do 2223. Tem 4753, bandido autorizado direto à posição IPIT, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Romeu, com 0 no 4, 1 Via Hotel, reporte no ponto de espera, pista 28. Sou área para o cruzamento 28, do outro. Taxi azul 4234, 104 a bordo, 2 horas e 20, alterna Maceió. Azul 4234, autorizado táxi a Juliette Alfa, ponte espera da Golf, chama a torre 198, só 95, legal no 014. 0014, Juliette Alfa, ponte espera Golf, azul 4234, chama a torre 2295, obrigado. Azul 4234, confirma a envergadura da aeronave? Azul 4234, 28 metros. Centro, obrigado. Solo, passarela 2236. Confirma? Passarela 2236. Ah, pista 28, ok? Então, quanto ar é que vai ficar? Sim. O Solo é no 21.9. Até a posição de privilégio, azul 434. Solo Salvador, o voo do 66 da taxa Delta. O voo do 66, utilizando o táxi via Alfa, ponte para dar Golf e chama a torre no norte, para o 5. Alfa, o ponto de espera do 28, chamará a torre, 28, final 95, o Golf. Qual a previsão de espera aqui na disposição? Azul 4234, foi passada informação há 2 minutos atrás aqui pra gente. Só o pelotão em vigor que não tínhamos a confirmação. Não pode ter pouso ou decolagem da pista 1028 com a aeronave com envergadura maior que 24 metros na Alfa. Ou a aeronave pousando ou decolando que tem essa envergadura. Felizmente vou ter que guardar, aqui tem a aeronave na longa final 28. Luna 755, complete decimal, chame torre, 118 decimal 95. 118, 95, voo 755. Luna 233, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 228, 260, agora 233, uma boa. ONU 755, reporte visual com campo, teste estimado 1.200 pés, QNH 1012, pista molhada. Reportará visual com campo, gol ONU 755. Voo 1092, bom dia, autorizado chegada a TPIP, desça para o nível de voo 1110. Gordo 66, chama ingresso na Golf, ponte espera da Golf, chama 2-1-9, sumar 95. Na Golf, sentido de sumar 95, Gordo. Tanto a aeronave na Alfa, como uma... Não, não seria 6 metros não. Tem uma informação aqui que é 24 metros que passaram pra gente. Mantera Gordo. Sideral na nossa F0, posição 5 Lima, parte de carga. Aguardo, sideral na nossa F0. Salvador, qual seria a previsão para passar dentro do ano 2016 de Caltax? De 2 a 3 minutos, Fred. Fred, copiou 2 a 3 minutos. E foi passando informação para a gente no OTAN de possibilidade de pouso decolagem com aeronave maior, envergadura maior, 36 metros, ou pousando ou na Alfa, depois do seu push, depois de. Do push de outra aeronave que vai taxiar antes do senhor. Gordo 66, autorizado a alinhar e manter pista 28. Ali matou 28, Gordo. Bono 755, no solo 34, táxi à esquerda, antes da Alfa, chama o solo 121, décimo 9. Táxi à esquerda, antes da Alfa, 1219. 04-2000-4753, reportar estabilizado. Solo, gol 755, livrando na Alfa. Gol 755, agilizando táxi, se possível, Alfa, Juliette, remota 1-2. E Alfa, Juliette, remota 1-2, gol 755. Mike Alfa, estabilidade de cobre. Mike Alfa, just confirm your apron and grenade to the pass. Mike Romeu Vista, bom dia. Autorizado chegada CTIP 1, deixa para o nível de voo 110. Informe que está aguardando para a decolada devido a um tráfego com envergadura maior que 24 metros na taxiway Alpha. Que aguarde. Consciente. Para na nossa zona. 5 minutos. Obrigado. Azul 4234, pode da Gol liberar a passagem da Juliette, autorizado. Juliette, Alpha, com espera da Golf. Pozinho, desconsidera a transição. Azul 4234. Observa, o 4234. Solo, Gol 755 Lívia, para ingressar no 4. Afirmo, Juliette, remoto no 2. Afirmativo, Juliette, remoto no 2. Lógico, o Patrick se encontra, pista da Gol. Gordo 66, autorizado decolar pista 28, vento 250 graus, 079. Autorizado decolar pista 28, Gordo. Estimado para o táxi, tem de aeronave aproximação para posto 28, só poderá ter uma aeronave taxiando na Alfa para poder ingressar na ponte esperada Golf antes da aeronave pousar. Então, novo estimado de 8 minutos para iniciar o táxi. Mike Romeu Vito, informe que tem um tráfego decolando da pista 28, que é para o setor sul, que conflita. Confirme a pro ideal para evitar a formação. Decimal 8, bom voo. Bravo, bom dia, 119, decimal 8, bom. Gente, livre desvio e repassa ao término no o Mike Romeu Vito. Lona 092, deixa para o nível de voo 050. Lona 092. Salvador, muito bom dia, o Gordo 66 está mantendo a reta até 2500 para cumprir o perfil com a curva esquerda da Salvo, Uno, transição Coral. Gordo 66, contato radar, sobre mantém o nível de voo 100, autorizado da presente direto Coral. Da presente direto Coral com curva à esquerda, Gordo 66, nível de voo 160. Gordo 66, suba inicialmente a nível 100. Inicialmente para o 100, com curva esquerda do Gordo. A Vitor Nike, via Flight Band Road, Flight Level 220, Flight Band Yankee. After the governing on 7, right turn, Alpha Departure, Alpha 1 Alpha, Alpha 1 Alpha. Squawk code 5042. Ali alto é inteligível, tem. Muito baixa, sem condições. 7753? São 4753. Reporte visual com campo, teto estimado 1 no 1000 pés, QNH 10 no 4, pista molhada. 4753. Bruno 092, desça para 2000 pés, ajuste chama 014, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. E 14, 092.